fim são mais baixos do que as nossas necessidades. São puras verdades, estou farto de gritar para quem me ouvir, mas ninguém me liga por eu ser assim. Tenta libertar aquilo que estou a sentir e ter forças para agarrar o teu fim. Tu tens de agarrar a vida como o teu destino te está a mostrar. Procura aquela mão amiga que por mais feridas esteja-te sempre a ajudar. Não é por um cigarro ou um charuto se afagar que tu vais mudar. Ou os teus problemas vão passar. Tens de esperar pela oportunidade correta e tentar agarrar e ir em rumo à tua meta. E ir em rumo à tua meta. À tua meta. Do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar. Paro, olho, ultrapasso a transparência do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar. Não quero sofrer, prefiro amar. Neste mundo onde a paciência se esgota, de repente com uma morte nos faz chorar. Nesta encruzilhada tento encontrar uma porta, mas é difícil no meio do ambiente egoísta que é a nossa sociedade. Como é que políticos conseguem dar um exemplo a esta geração, cobrindo corrupção ou fazendo-a com uma enorme intensidade? Eu estou cansado por ver estes problemas não tocarem no seu coração. E é pura realidade encontrada na nossa entrada. E pela estrada fora o tempo vai passando, e com a lágrima a cair um milho vou relembrando. Amigos partem para uma nova dimensão, enquanto uns vão à partida descobrindo uma saída. Espero que nunca se cruzem com a desilusão. Outros erraram uma escolha de uma nova estrada e acabaram por se prender, por se prender, por se prender à primeira atitude errada. Do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar. Paro, olho, ultrapasso a transparência do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar. Não quero sofrer, prefiro amar. Minha vida, não quero sofrer, prefiro amar. Meu caminho, não quero sofrer, prefiro amar. Meu destino, prefiro amar, prefiro amar. Passa a transparência do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar. Paro, olho, ultrapassa a transparência do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar. Paro, olho, ultrapassa a transparência do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar. Olho, ultrapassa a transparência do vidro, cruzo o meu olhar com o perigo, mas vou tentar não me magoar. Não quero sofrer, prefiro amar.